Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, 2 de novembro de 2010, e eu, Carlos Bonaparte, cá estou para lhe fazer companhia nos próximos 30 minutos e para lhe trazer grandes músicas. Ora, hoje, como às terças-feiras é sempre assim, nós trazemos sempre música que... Portanto, como é que eu lhe posso explicar? Nós trazemos sempre música que, no fundo, por não ser cantada em inglês ou em português, não tem praticamente penetração nenhuma no mercado português, no mercado musical. Vou falar então de música espanhola, aqui mesmo ao lado. Mas vou até fazer algo que enfim, pronto, é o seguinte, é as músicas que vão ouvir, algumas delas já tocaram aqui em Portugal, nos tempos áureos da música espanhola. Aliás, nos tempos áureos. Sabem que eu acho que, sim, só tipo de análise, eu acho que quer a música italiana, quer a música francesa, quer a música espanhola, continuam a ser grandes músicas. Ou tão grandes como a inglesa, só que a inglesa, entretanto, ganhou o terreno. E então agora o que se ouve mais é a música inglesa. A música francesa, espanhola e italiana, que já andou muito nos ouvidos dos portugueses, agora está muito na sombra. Mas, dizia eu então que vamos hoje então ficar com a música espanhola. Vamos abrir com Los Ángeles Negros e A Tu Recuerdo, para depois ficarmos com uma música de... Deixa eu ver como é que isto se chama. também acontece. Los Iracundos. Rapsodia Sueca. É como se chama esta música que lhe apresento então. É uma música bem mexida. Bem mexida. Aliás, como o próprio nome indica. Isto quando vem Rapsodia, vem festa. Pronto. E então, Rapsodia Sueca é o tema que vamos ouvir de Los Iracundos. Mas antes então ainda, Los Ángeles Negros com A Tu Recuerdo. É desta forma que abrimos a emissão número 107 do nosso Musicália. Tu recuerdo hoy ha venido a mí. Una gran emoción sentí, porque fue, si todo pasó, desde el día que nunca más volvió. Tú quizás no te acuerdes de mí, pero hoy en mi corazón, en mi vida siempre habrá un minuto para ti. No te olvidaré porque tú mi gran recuerdo serás. Thank you. vida siempre habrá. Un minuto para ti. No te olvidaré porque tú, mi gran recuerdo será. Ficar com duas damas nesta emissão. Vamos ficar com Wilmer de Sotomayor, aliás, que nos traz Dama Infiel. Depois ficamos com Dama del Amanecer, a música de Juan Pardo. Ora bem, não sei se a Dama de Amanhecer do Juan Pardo foi a Dama Infiel do Wilmer de Sotomayor, mas pronto. São as duas músicas que tenho para lhe apresentar já de seguida. Pois é, ouvinte. E então é assim que damos continuidade à nossa emissão. Duas músicas por cada intervenção. Ora, a próxima será a última. Portanto, daqui a pouco vou voltar então para as despedidas. O nosso tempo passa muito depressa. Vamos à música. Até já. Así como tú piensas en mí, pensando en ti estoy. Pero esto se acabó, compréndeme que ya no puedo ser tu amor. No intentes buscarme por donde voy, ábrele las puertas a ese amor. Déjame en paz por favor, ya es muy tarde para seguir los dos. Lo siento corazón, ¿para qué fingirte más? Es verdad, yo ayer te busqué, pero también recuerda que fuiste tú la que jugó con mi amor. Entonces no soy yo, es el quien hoy te dice adiós. Olvídame por favor, ábrele las puertas a ese amor, el que sabrá muy bien cómo secar tu dolor. Vuelve a reír, vuelve a sentir, vuelve a soñar, dama infiel. Olvídame por favor, ábrele las leal a tu nuevo amor. Olvídame, por favor, ábrele las puertas a ese amor, el que sabrá muy bien cómo calmar tu dolor. Olvídame, por favor, então, esta emissão dedicada à música espanhola com uma grande balada. Vamos ficar com, aliás, com duas grandes baladas. Vamos ficar com Fugitivo, música, aliás, de Sabu, que vamos escutar, portanto, agora. E vamos também ficar com uma outra música. Esta eu já ouvi em algum lado e tenho quase certeza que o ouvinte também conhece. De todas formas, vou passar a apresentá-la. Chama-se Amada Amante e é de Los Galos. Pois é. Já viu? Estas músicas têm. Estes grupos têm. Los del Rio, Los Lobos, Los Garos, Juan Pardo. Pronto, são nomes originais. Mas. Juan Pardo, enfim, mas os nomes dos grupos. Los Garos, Los Lobos, Los del Rio, Los Ángeles Negros. Não, mas eu gostei bem da parte dos galos e dos lobos. Embora os lobos aqui hoje não cantaram. Mas pronto. Bom, ficamos então com estas duas baladas. As músicas de Sabu e Los Galos. Despeço-me então. Espero que tenha a continuação de uma ótima noite. Já a seguir, mais uma edição de Lá Fora, a última nestes moldes, ou seja, a ir para o ar às 21 horas. Fique bem e tenha uma boa noite. Até amanhã. Bésame mucho, nena, bésame. Hasta el fin de la noche, bésame. Bésame. Y que el mundo se acabe después. Bésame mucho, nena, bésame. Hasta el fin de la noche, bésame. Bésame. Después, como si fuera la última vez, como si nunca fuera amanecer, como arrastrada por un fuerte imán, déjate ir, no lo pienses más. Bésame mucho, nena, bésame, con tus labios enciende mi pasión. Bésame, en tus brazos locuras viviré. Amada, amante, das la vida en un instante, sin pedir ningún favor. Ese amor siempre sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido, si ya tengo lo que quiero? Y me da felicidad en un mundo tan grato. Solo tú, amada, amante, lo das todo por amor. ¡Ah! ese amor que tú me has dado es el amor que no esperaba. Es aquel que yo soñé. Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor. Ese amor siempre sincero, sin saber lo que es el miedo, parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido si ya tengo lo más bello y me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tú, amada amante, me das todo por amor. Amada amante, amada amante.